a gente dorme e acorda cheio de novidades, Pois né? Oi, Moraes? não? Suli, bom dia, querido. Tudo Ô, bem? Sli, tudo bem? O ministro já quer falar com... Ministro Só Jacques? um minutinho. É, só um minutinho, Tá. peraí.